Estabilizado no localizador, azul 4116. 4116 completa ILS X-Ray, chamando torre 118 de Small 95. Torre 118-95, grato. Controle Salvador, é o TAN 3805, decolou. 3805, contato, radar na decolagem, suba 340, saída da El. Aí, autoriza pro de bridge, tá presente? Bridge negativo, comandante. Autoriza pro de Leda, na minha jurisdição. Autorizado, pro de Leda, o TAN 3205. Controle de Salvador, Papa Tango 9, Verente Mike, decolado de 1-7. November Yankee Mike, é o controle Salvador. Prossiga conforme autorizado, verifique seu transponder. Corredor forte, ou no meu pés, November Yankee Mike. Está prosseguindo no meu pés, corredor forte, está em modo Charlie, o transponder do número que vai, está chamado 0402. Ainda não recebo informações do mesmo, November Yankee Mike, prossiga corredor forte, ou no meu pés. Controle Salvador, o trip 5447, após Momo, voa a barreira. Vamos coordenar com o centro aí, se aguarde confirmação 5447. Tá 3216, chame centro Recife no 2545, alterno 2685. Recife 2545, alterno 2685, 3216. 5447 afirmativo, após Momo, direto Barreiras. Muito obrigado, sou 447. November, Yankee Mike informa agora sim o modo Alpha estabelecido. Passou, modo Charlie logo em seguida, 700 pés está acusando aqui pra mim. Passou, tá batendo já presente 1010. Copiado. Controle, bom, boa tarde, papá, papá, Juliette de papá, cruzando 370. Juliette de papá, contato radar na decolagem, suba 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, papá. Controle Salvador, no Rubric Lab, tem continuado a sessão para 2.500 pés. Confirme. O Rubric Lab solicita a sessão para 2.500 pés. Livre ascensão, 2.500 pés, mantendo a escuta realmente, o November Yankee Mike. Confirma a informação, pelo Rubric Lab. Livre a sessão para 2.500 pés, o November Yankee Mike. Afirmativo, está livre. Era 2325, controle. Força era 2325, 5, serviço será terminado, 5 milhas para Coral, nível 120. Chama agora o controle de Elos, frequência 1201. Controle, trips 5626, pode subir. 5626, desça para 4 mil pés, o altímetro 1016. 4016. Controle, boa tarde, Lua 9600. 9600, contato radar na decolagem, suba 370. Saída Fuca. Fuca 370. São 3805, chame o centro Recife, 251, alterno 3325. 251-3325, obrigado, boa tarde. Boa. Juliette, Índia Papá, confirme a proa para voar direto de China. Aguarde. A proa 256 para o Juliette, Índia Papá. Obrigado. É a proa de arbor praticamente, comandante. Sem problema. Juliette, Índia Papá. Positivo. Obrigado, Mike Juliette Romeu. Mantenha a escuta permanente no sobrevoo do setor. 500 pés, com referência visual. Controle está autorizado, está presente? Destino para Juliette de Papá? Afirmativo, após a borda direto de destino, Índia Papá. E chamando agora o Centro Recife, M288, alternando 260. Controle Gol 924. 60, Papá. 1-2-4, contato radar na decolagem, suba 350, Célio Puca. Presente, o Gol 924 solicita Puca da presente para evitar formações. Direto Puca, está livre no 924. Puca, o Gol 924. regresso agora, litoral, 500 pés, aposta através do Parque de Pituaçu, Juliette Romeu. Dois sete seis seis, possível. No 848, copiado. 2766. Controle Salvador ou Carcará no 4, boa tarde. Carcará 1-4. Boa, contato, radar na decolagem, suba 170, saída, Puca. O 170 para Natal, Puca, tá apertando o esquerdo aqui perto da formação. Após desvio, vou direto Puca, Carcará 1-4. Confirme? Após desvio, vou direto Puca. Siente, direto 1-4. Controle, gol 924, quando possível, vou lá para onde é Aracaju. Gol no 600, chamei o Centro Recife, 12545, alterno 2685. Gol no 600. Frequência, por favor, 600. 1245, alterna 12685. 2545, 2685, obrigado. Trip 5626, completa bom, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador, altímetro no 016. 7 completando, autorizado 2000, cruzamento estabilizado. Olha, igual 924, como possível, direto para Caju. Gente, aguarde autorização. Temos tráfego setor na mesma saída, à sua frente, no 924. Obrigado, gol 924. Força era 2733, 2 milhas e meia para a Conde, o serviço radar terminado, prossiga no 090. Chame o controle da Caju, 1203, 2733. Carcará 1-4, suba e mantenha o 050, registro 050, Carcará 1-4. Restrito ao 50, o Carcará 1-4. Controle, o Carcará 1-4 atinge, mantém o 050, possível desvio à direita, deve dar a formação? Afirmativo, livre desvio à direita, o Carcará 1-4 mantendo 050 restrito. Mantendo 50 restrito. Gol 924, chame agora o Centro Recife. 12545, alterno 2685. 2545, 2685, obrigado. Passou o Parque de Pituaçu, mais filete Romeu. Mais filete Romeu, chame Torre 1-8-2-9-5. 1-8-2-9-5. estabilizado no curso 5626. 5626, comprando ele essa X-Ray chamando torre 18 desse modo 5. 118.95, obrigado. Então 3283, passando 2600 pés, contato radar, construído, manter pro hotel 50, confirma. Afirmativo, senhor. Eu ainda informei a torre que era impossível manter a proa depois de 4 milhas, em função da célula que a gente tinha na proa de decolagem. Copiado. O 3283 tem condições de voar na proa 045, mais à esquerda? 045, afirmativo. Gente, esquerda 045, livre extensão 190, tan 3283. 04590, e o limite nessa proa? É o cruzamento do nível 100, após o nível 100, direto Jamo. Perfeito, 100, após 100 Jamo, tan 3283. A senhora identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 050. Boa na Mari 050, prossiga na frente, mantenha o perfil da chegada aguardando, e tape o 3154. Controle, é o Cacarão do 4. Carcará 1-4, suba e mantenha 1-7-0. 1-7-0 no 4. Tan 3283, reação à navegação, direto Jamo da presente 3283. Direto Jamo, 3283. Controle Salvador, boa tarde, igual no 333. Voo no 333, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída dela. 360 na Dael, no 333. Controle boa, 5857. Web 5857, espera identificação, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 0 no meio. 4 mil pés na Bonf, dando a 5857. Trip 5447, vai passar 190, chame Centro Recife, 12545, alterna 3206, good afternoon. Proceed on my arrival, clear down to 060. Ocean 6326. My arrival, clear down to 060. Charlie, autoriza o 3283 direto Aracaju? 3283, solicite agora ao Centro Recife, 12545, alternando 2085. 545-2085, boa. Controle, muito boa tarde, Jaguar 394. Controle Salvador, muito boa tarde, Jaguar 394. O Carcará no 4, dá presente e voa em posição Jamo. O Carcará no 4, aguardando a zipar. Jamo, ciente no 4. Gol no 394, contato radar na decolagem, suba 360 na Serizela. Sabe, 360, Nadael, 394. O 394 solicita a prova de Leda, ou Brock, que está presente. Brock. Gol no 394, mantém o perfil de saída. Mantém o perfil, 394. Yankee Mike, autorizado descer para 1 no mil pés. Autorizado descer a 1 no mil pés, November Yankee Mike. Então, 3192, acione identificação, chegada a Mari, desço para nível de voo 070. Mari 070. Controle, boa tarde, 1806, passando 1500. Bom, 1806, contato radar, saída Puca, submantém nível de voo 230. 230 na Puca, 1806. Então, 3154, mantenha 5 mil pés. Gol no 333, passa nível de voo no 70, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 13325, gol no 333, obrigado, bom trabalho, boa semana. Então, 3154, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. Autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2016, reportar estabilizado. Então, 3154. Então, 3154, confirme velocidade indicada. 209. Web 5857, confirme velocidade indicada. 2509. Web 5857, reduza a velocidade para 2009. 2009, 5857. Web 5857, reduza a velocidade para 1970. Ok, Lima 70, foi. Oceania 6326, descend flight level 050, reduce speed 190 knots. 050 is going down 190. Controle Salvador, muito boa tarde, Trip 5490, perfil Momo. Trip 5490, mantém escuro. Web 5857, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 240, imitado pela QDMIC 120 do MDB de Simbra. Já com 170 nós, onda direita, proa 240, imitado pela QDMIC 120 de Simbra. Oceania 6326, vector for space, turn left, head 345. We don't have condition to fly 355, we have condition to fly 0-0 due to weather condition. WebJet 5857, aqui se mantendo a proa 240. Ok, WebJet. Em assumo a navegação na proa de Duna, descida para 2 mil pés, LS autorizada, número 2016. Proa de Duna, 2 mil pés, 2016, 5887. This will weather, can you confirm your heading now? Oceania. Just 1 second. The limit will be the localized course. The localized course is set to 2,000 feet for Oceania 6326. Para procurar descer, não está 3192. 3192 desce até o 050, 3192. 050, está 3192.